programa seguir contém doses cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News. Hoje é terça-feira, dia 18 de junho de 2019, e a notícia dessa vez... Trump ameaça México com novas tarifas. Ó, eu adoro tarifas, hein? Adoro. Sendo que não, só que não quando elas são cobradas. Só quando elas estão no papel, assim. Entendi. Saca? Não. As tarifas escritas são legais, mas quando elas são postas em prática, elas não são boas. Com ninguém, em nenhum país, nem dentro do próprio país. O moleque é tancamp, o moleque tancamp de bola. Eu sou o Gregório. Eu sou o Bernardo. E esse é o QN News. Que não te cobra nenhuma tarifa pra você ouvir, mas deveria, né? Acho que não. Conhecimento deve ser livre para o de graça. Entendi. E tarifas também deviam ser livres. Você paga se você quiser. Mas aí não é tarifa, é dízimo. Realmente. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Então, no dia 30 de maio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou o México com tarifas caso a situação de imigração irregular na fronteira não seja resolvida. Tarifas essas que desrespeitariam o recém-assinado USMCA, também conhecido como Novo NAFTA. YMCA. É USMCA. É United States Mexico Canada Agreement. YMCA. USMCA. Village People. Não. Village Trump. Entendido. É isso aí, ó. Então, as tarifas teriam início no dia 10 de junho, iniciando com 5% e aumentando até chegar em 25% no dia 1º de outubro. Caralho. Tá porra. Tarifa alta pra caralho. Um quarto do preço do produto de tarifa. Não, que isso, caralho. Pensei em ser imposto brasileiro? Né? Tá de sacanagem. Na visão do governo, essa ação se justificaria, já que, segundo Trump, os imigrantes irregulares fazem uma fortuna nos Estados Unidos e a levam de volta para os seus países, colocando a tarifa quase como compensatória. Só que não. Pô, é isso aí. Realmente, essa, de novo, cara. Entendi porque você deixou essa daí. A gente já discutiu isso antes. Qual foi o episódio que a gente discutiu? Desceu 41, creio eu. Deixa eu checar se é esse mesmo. Pô, já tem tanto tempo assim esse programa? Eu lembrava que era mais recente. 40... É isso aí mesmo. Vocês querem ver mais sobre essa discussão, se os imigrantes ilegais dos Estados Unidos são tão danosos assim, ou assistam o episódio 41. Sim. Então... Recomendadíssimo. Então, o recentemente eleito presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador tomou uma postura amigável, dizendo que está confiante no resultado positivo de um diálogo com seu vizinho ao norte, mas dizendo também que o México não cederá à provocação nem se desesperará perante a possível crise. Pô, esse cara é foda, eu já teria mandado tomar no cu. Eu já te invadi. Isso é um diplomata. Pegava um tanto de exército e falava, foda. Pegar o Texas e a Califórnia de volta. Eu não, invadia as fronteiras, chegava lá em Washington e protestava. Imagina, o presidente do México como imigrante ilegal nos Estados Unidos. Aí ia ser foda, né? Ia realmente fazer todo sentido. Porra, você... Estaria dando bandeira. Pois é. Não é bandeira, é margem. Então, com a crise, uma reunião de alto nível aconteceu em Washington no dia 6 de junho, com duas rodadas de negociações, uma que falhou no mesmo dia e a outra que foi bem sucedida no dia seguinte. Ó, isso aí. Então tentou, errou, tentou de novo, foi. É, isso aí, mas pra acertar você tem que errar. Exatamente. Você tem que aprender com os seus erros. Isso aí, pô, lindo. Então... De esperação. O acordo estipula a suspensão indefinida das tarifas e a expansão do controverso programa de asilo entre os dois países e um maior controle pelo México da sua fronteira sul. Oh. E aí o ouvinte barra assistidor pode ficar confuso. Por que fronteira sul? Porque tem fronteira norte. Por que não fronteira norte, sendo que a fronteira dos Estados Unidos e o México é no norte? Eu explico. Ah, Então explica, pô. A maior fonte de imigrantes ilegais para os Estados Unidos não são mexicanos. São centro-americanos que passam pelo México e entram nos Estados Unidos. Entendido. Faz todo sentido. Então é mais importante o México impedir que os centro-americanos entrem do que o México impedir que pessoas saiam. Entendi. Por isso que o México tem uma fronteira. Tem uma grade na fronteira com a Guatemala. Que, como a gente já disse, não funcionou. Então, né? O único jeito é você fazer uma carnificina, e ninguém quer fazer isso. Genocidar a Guatemala. Você só pode ficar falando, gente, se fosse vocês não iam. E tem a treta do programa de asilo. Como é que é a treta do programa de asilo? O programa de asilo em questão se chama Protocolo de Proteção ao Imigrante. E estipula que pessoas que cruzem a fronteira sul dos Estados Unidos buscando asilo serão imediatamente levadas de volta para o México. E lá vão esperar a aprovação de seu pedido. Basicamente passando o problema dos Estados Unidos para o México. Incrível. Tipo, se a pessoa vem... Porra, é isso que a gente... Vai do México para os Estados Unidos para pedir asilo, os Estados Unidos manda de volta para o México e ela vai ficar no México até os Estados Unidos aprovar o pedido de asilo. Pô, mas é isso que as pessoas fazem, cara. Isso é só a realidade. Não tem o que fazer. As pessoas jogam a culpa nas outras. Não joga a culpa, elas passam a responsabilidade. Não, joga a culpa mesmo. Que isso? Responsabilidade é um jeito bonito de falar culpa. Não, culpa é irrelevante. Quem merece ou não é irrelevante. A questão aqui é quem faz ou não. É, vem com esses papinhos. Quem sujou o prato é irrelevante. O que importa é quem vai ter que limpar. Vem com essa diplomacia pra cima de mim, não. Diplomacia, mano. Nossa, é culpa, todo mundo aqui é pragmatismo. Sai daqui, seu platônico de merda. Sai daqui, velho. Fia essa diplomacia aí no seu. Sai daqui com esse mundo de ideias. Eu não quero ideias, não, mano. Sai daqui. Esse mundo de ideias, mano. Sai com essa sua diplomacia. Tu tá achando que é quem? Eu sou o México. Hã? Tá achando que tá fazendo relações exteriores? Não tá. É internacionais, não exteriores. Relações exteriores. Não, internacionais. O nome do curso é Relações Internacionais, não exteriores. Lá vem de novo, nossa, lá vem de novo com essa palhaçada. É a mesma coisa de culpa e responsabilidade. Não é, mano. É a mesma palavra. E não, eu não tô falando de responsabilidade, tô falando de quem vai ter que resolver o problema. Eu tô falando de culpa. É culpa quando sua cabeça pesa, isso é culpa. Não, ninguém sente culpa na política internacional. Sente? Política exterior agora. Internacional não é exterior. Política exterior é quando o Brasil vai lidar com outros países. Não? Cara, a única política que não é exterior é entre a Itália e o Vaticano. O resto é... Okay. Você tem que aceitar isso. Não, não faz sentido nenhum. Como não? A única política que não é exterior é entre o... Itália e o Vaticano. Por quê? Porque um tá dentro do outro, não é exterior. Só é exterior. Mas tem vários países que estão um dentro do outro. Cala a boca, cara. Nossa. Vem, vem. Zoa mais. São Marino é dentro da Itália também. É, mas a Itália tem problema. A gente tá vendo aí agora. E os enclaves? E os enclaves? E, aqui, e aquela cidade, e aquela rosquinha que tem dentro dos Emirados Árabes Unidos, que é uma rosquinha de Omã, e dentro da rosquinha de Omã tem outro Emirados Árabes Unidos. Perceba você... São raros casos. No geral, é exterior. Você tá muito introspectivo, meu Augusto. Pelo contrário, eu sou extrospectivo. Não, introspectivo. Você tá pensando muito no interior dos países e não na política dos países. Eu tô cagando com a política dos países. Eu vou até subir. Então, além disso, oficiais mexicanos disseram que o acordo acelerará a ratificação do USMCA pelas autoridades do país latino, já que o maior conflito possível já teria sido teoricamente resolvido. Olha aí. Porque o USMCA ele foi assinado, mas ele não foi ratificado. Entendi, faz sentido. Ele não tá em vigor ainda. Certo. Então é isso. Bom, é isso? É isso. Então, esse programa vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo e... Falou! Falou! Cuide bem do seu méxicozinho.